Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje, em gravado, eu ia dizer em direto, não posso dizer que é em direto, de facto estaria a mentir, mas estamos a gravar, não em estúdio, mas no Museu do Fado. Isto porque é a ocasião ideal para o fazer, afinal o Museu do Fado está de parabéns. Aliás, o Museu do Fado, devo dizer, está sempre de parabéns, mas particularmente nestes dias celebra essa bonita data de 10 anos de existência, de 20 anos de existência, aliás, duas dezenas, e cá estamos para falar um bocadinho com a melhor pessoa para falar sobre o Museu do Fado, obviamente a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira. Sara, muito obrigado por podermos estar aqui este bocadinho à conversa. E, de facto, 20 anos é muito tempo, eu disse 10, uma gralha, mas na altura em que o Museu do Fado fez 10 anos, provavelmente os desafios seriam outros e até o próprio balanço seria outro. Sara, o que é que mudou nestes últimos 10 anos? Precisamente, e foi uma gralha compreensível, porque quando fizemos 10 anos, renovámos todo o circuito museológico. É um museu muito diferente este que podemos encontrar agora. Em 2008 procedemos à requalificação de todo o circuito museológico, trouxemos para o museu, nós tínhamos uma exposição que contava a história do fado desde o século XIX à atualidade, mas que vivia muito de recriações de ambientes, recriávamos um espaço de taberna, recriávamos uma casa de fados, recriávamos um pequeno espaço, uma pequena oficina de construção de guitarra e em 2010, e no quadro de uma candidatura ao Programa Operacional da Cultura, entendemos por bem deixar as recriações, até porque não faz sentido substituirmos aos fados que existem lá fora, à experiência in loco, e trouxemos para o museu as grandes obras de arte que representam o tema, o quadro Fado do Malhoa, o Marinheiro do Constantino Fernandes, portanto obras que estavam noutros museus, e colocámos essas obras em confronto com os objetos, com os testemunhos do próprio cotidiano do fado, os instrumentos musicais, os periódicos, os discos, as carteiras profissionais, e no fundo é toda esta visão de conjunto que nos dá uma leitura mais integrada da nossa relação enquanto sociedade, enquanto coletivo, com o fado ao longo dos tempos, que de facto teve muitas oscilações e que vive hoje um momento extraordinário. O fado vive hoje um cenário de vitalidade intensa, não é? De grande dinamismo, com uma nova geração com grande capacidade de afirmação internacional, com novos músicos, novos intérpretes surgirem com grande regularidade. E é das músicas, eventualmente, a música portuguesa com maior capacidade de afirmação internacional. Portanto, tudo isso é muito gratificante. O aumento, o interesse das pessoas pelo fado, e recordo que houve essa elevação a património imaterial da humanidade, esse interesse das pessoas pelo fado tem também crescido nos últimos anos? Tem crescido muitíssimo. Nós sentimos logo isso, ainda antes do reconhecimento da consagração do fado junto à Unesco, sentimos isso a quando a preparação da própria candidatura à Unesco, e sentimo-lo na sociedade civil, através de todas as instituições que contactámos, e foram muitas. Nós fizemos protocolos com dezenas de arquivos, de museus, arquivos como a Biblioteca Nacional, os museus tutelados pela Administração Central, a Sociedade Portuguesa de Autores, os sindicatos dos músicos, sindicatos dos trabalhadores das artes e do espetáculo, por exemplo, arquivos como o Arquivo da Voz do Operário, enfim, instituições muito distintas, e sentimos em todas elas uma vontade enorme de colaborar com este projeto, e de reconhecimento do fado como um património central da nossa identidade coletiva. Portanto, logo aí começámos a sentir uma grande adesão e uma mudança na forma como nos relacionamos com o fado. Depois sentimos uma procura cada vez maior de exposições itinerantes, pedidos de estudo de alunos de diferentes níveis de ensino que estudam o fado, e depois nos visitantes do próprio museu, que aumentaram exponencialmente. Nós, se em 2010 Tínhamos cerca de 40 mil visitantes ano à volta disso, hoje temos 170 mil. É um grande aumento mesmo, incrível. É um aumento incrível. Estamos também aqui, ao longo desta emissão das Madragoas, estamos a gravar a conversa enquanto caminhamos, precisamente, pelo Museu do Fado, e estamos aqui diante de uma casa. É a Casa da Mariquinhas, estou certo ou não? Está certíssimo, é a Casa da Mariquinhas, construída pelo Alfredo Duarte, marceneiro de profissão, que começou por cantar a letra de Silva Tavares, vemo-la ali num dos topos da casa, e depois, marceneiro de profissão, decidiu replicar com esta construção todos os pormenores que aparecem descritos na letra. Temos as janelas com tabuinhas, tem na sala uma guitarra, vemos o cofre forte. A dada altura, Silva Tavares diz, e como para guardar o parque espólio, tem um cofre forte, e como o gás acabou, ilumina-se a petróleo, lá está o candeeiro. Portanto, é uma casa incrível, muito curiosa. É incrível que tenha sido o próprio Alfredo Marceneiro, isso é inacreditável. Eu estava a olhar para a casa, eu não sabia que... E de facto é incrível, porque ele deu voz e também deu, de alguma maneira, aqui corpo, a matéria, corpo mesmo, não é? É exato, incrível. Deu voz e deu corpo à Mariquinhas, que é uma figura... de ficção da história do fado, não é? Que nos remete um pouco para aquele imaginário das origens mais marginais do fado no século XIX, mas que continua ainda hoje a ser evocada em diferentes repertórios. Estou a recordar-me da Gisela João, que gravou um tema escrito pela Capicua. Uma letra bem diferente, não é? Também, enfim, sobre a Casa da Mariquinhas. E aqui podemos ver várias letras posteriores à original do Silva Tavares, que vão, enfim, de Henrique Rego, João Leares Barbosa, que vão falando das aventuras da Mariquinhas. Entretanto, a casa foi leiloada, venderam-se as tabuinhas, e é um tema icónico, realmente, da Casa do Fado. Aqui, em exposição, podemos ver a peça e ouvir o fado pelo marceneiro, cantado pelo marceneiro no nosso audioguia. Porque este museu, e claro, tendo em conta que é um museu de um género musical, tem essa componente áudio também muito forte. Tem. Temos em audioguia larguíssimas dezenas de fados e repertórios para ouvir, e procuramos cruzar sempre que possível a peça que estamos a ver, com uma explicação sobre essa mesma peça, com o repertório que lhe é alusivo. Aqui, por exemplo, olhamos para o fado de Malhoa, e para além de podermos ouvir a explicação sobre a produção do quadro e o impacto que o quadro teve na iconografia do fado, tornou-se uma peça central na iconografia do fado, podemos também ouvir Amália cantar o tema que gravou para a curta-metragem de Augusto Fraga em 47 e que fala precisamente deste quadro. É numa rua bizarra a casa da Mariquinhas, tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior cargo de vida de raparigas. E não há maior cargo de vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado, à guitarra, de como vida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada.

aquilo é manhoa. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boêmia e fadista, aquilo é de artista, aquilo é Malhoa. E como não poderia deixar de ser, ouvimos estes dois temas, Casa da Barraquinhas e também Fado Malhoa, nesta noite nas Madragoas. E continuamos aqui a caminhar pelo Museu do Fado. E é interessante, neste momento estou diante de um piano, não é bem um órgão, será? Uma pianola. Que nós não associamos bem ao fado, não é? É verdade, mas no século XIX existem muitos repertórios de fado para piano. Estamos a falar de um período, portanto, do último quartel do século XIX, um período de expansão do género. O fado começa a ganhar públicos no teatro da revista, nos salões, em recintos cada vez mais diversificados, começa a afastar-se daqueles ambientes mais marginais da primeira metade do século e é também tocado ao piano nos ambientes de salão, pelas senhoras, pela aristocracia, pela burguesia, sobretudo. E, aliás, é uma prática que vem também muito, que é muito ilustrada na nossa literatura, nos romances de Camilo, por aí fora, essa. E mais recentemente há também bons exemplos interessantes das teclas no fado. Lembro-me da Mariana Bobon, que editou um disco muito bonito, não é? Com o piano. E também, mais recentemente, até essa recriação de Júlio Rezende, a partir de Amália Rodrigues. Neste momento estou aqui a ler uma frase que está gravada no vídeo, uma provocação, e eu vou passar a ler. O que temos de perguntar é, porque se não prendem os fadistas todos? Ramalho Ortigão, no texto Fadista das Farpas. Isto revela aqui também algum preconceito que existia em relação ao fado. Qual é que é o contexto desta frase do Ramalho Ortigão? Exatamente, é explicar, no fundo, é contribuir para ilustrar toda esta relação da sociedade portuguesa com o fado, que no segundo quartel do século XIX está ainda longe de ser pacífica. Há toda a geração de 70, Ramalho Ortigão, muito críticos de uma marginalidade algo incómoda que se condenava à partida, essa de Queiroz também, embora reconhecesse a dada altura que, enfim, esta familiaridade que o fado lhe traz, mas também ele com alguns textos críticos, Fialho da Almeida também. No início do século XX, António Arroio, um dos pioneiros da educação artística em Portugal, que diz com o seu famoso repto, rapazes não cantem o fado, isto em 1909. Continuamos a caminhar pelo século XX e passamos pelas palestras de Luís Moita, de 1935, gravadas na Emissora Nacional e depois passadas a livro, uma edição 36, que se chama Fado, Canção de Vencidos. Portanto, não há ataque mais feroz do que este. E depois ainda, logo a seguir ao 25 de Abril, um outro livro, A Mitologia Fadista, de António Osório, ainda num registro ainda crítico, já desfasado no tempo, mas, enfim, de facto, há uma certa intelectualidade portuguesa que, por diferentes motivos, ao longo do tempo, vai condenando o fado. Num primeiro momento, porque era um género musical, de facto, muito associada a um contexto marginal, bastante incómodo. Depois, à medida que percorremos o século XX e com o Estado Novo, porque o associavam ao regime, enfim, e à ditadura, o que também não é verdade, não é? O certo é que houve uma censura de repertório. Pelo que se sabe, Salazar nem sequer era grande apreciador do género, exatamente, não é? Exatamente. Acho que, quando muito, houve mais um aproveitamento do regime em relação ao fado e às suas figuras mais mediáticas, como Amália Rodrigues, aliás, um aproveitamento que aconteceu com outros fenómenos, do que propriamente o fado ter qualquer filiação, longe disso. Tivemos fados operários no século XIX, temos fados republicanos mais tarde, e nomes, enfim, como Amália Rodrigues, por exemplo, interpretou o Abandono, o chamado Fado Peniche, de David Mourão Ferreira, um tema lindíssimo, que é uma alusão muito clara à prisão de Álvaro Cunhal, e que, na altura, David Mourão Ferreira defendeu como uma história de amor, e o tema ainda passou e Amália gravou. E, portanto, o fado, o Avelino de Sousa, uma figura importantíssima, que escreve um livro para o qual estamos a olhar agora, chamado O Fado e os Seus Censores, escreve em 1912 uma coisa, algo muito atual e muito verdadeiro quanto a mim: é ao fado tudo se canta, nele tudo se diz. E de facto todas as histórias cabem dentro do fado. Como a boa arte, não é? Exatamente. Sara Pereira, convidada desta noite das Madragoas, estamos a caminhar e a conhecer melhor o mundo do fado, e de facto estamos mesmo a aprender muito, o que me leva a uma outra pergunta: como é que se deu o encontro da Sara com o museu? E com o próprio fado também. Vamos ampliar também a pergunta. Foi um encontro casual. Eu estava a trabalhar no Castelo de São Jorge à data, e era preciso abrir o Museu do Fado. O Museu do Fado ia abrir em 98, ainda antes da Expo 98 terminar, e todas as ajudas eram poucas para abrir o museu. Confesso que, para mim, isto é como primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Foi nos primeiros tempos, e para a equipa foram difíceis, porque não tínhamos relação com o fado, nenhum de nós. Foi criado um conselho consultivo constituído por personalidades ligadas ao fado, que nos ajudou muitíssimo a encontrar os caminhos, a encontrar as respostas, como é que vamos contar esta história. E foi preciso um trabalho muito intenso de campo durante um ano, de andar nas casas de fado, a recolher testemunhos, a fazer entrevistas, a recolher peças, no fundo a fazer toda uma coleção. Um período em que aprendeu muito. Sim, uma aprendizagem enorme, enorme. Super intensa, todos os dias ouvíamos histórias novas, conhecíamos um novo intérprete, e um período de facto em que todos nós ficámos surpreendidíssimos com a riqueza, não é, monumental, que existe por trás desta aparente simplicidade do fado. Uma coisa que me marcou imenso, lembro-me, foi perceber, por exemplo, que os fadistas dizem "vou cantar o tema tal" no tom tal, e os guitarristas, nós, tipo, perceber que não há ensaios, não há nada, são, não é, que os guitarristas são enciclopédias vivas de música, e que tudo acontece ali. Isso lembro-me perfeitamente, foi algo que nos impressionou a todos, e fomos percebendo a riqueza, a dimensão, a presença do fado em diferentes momentos da história do país, em diferentes áreas da sociedade portuguesa. Depois perceber a presença do fado desde muito cedo nas artes plásticas, a ligação ao teatro, a ligação ao cinema, desde o tempo do cinema mudo, impressionante, quer dizer, não é? O primeiro fonofilme gravado em Portugal é precisamente sobre a Severa. Depois perceber que nas artes plásticas, desde o século XIX, o fado também tem uma presença incrível, na literatura. De facto, está presente em todos os momentos, não é, da sociedade portuguesa e na nossa história, tem uma presença estruturante, diria eu. E eu acho que sim, eu e toda esta equipa apaixonámo-nos pelo tema completamente. E depois é um privilégio poder acompanhar os artistas, não é, a evolução dos artistas, do seu repertório, parte da sua criação, da sua criatividade, não é, dos seus momentos criativos. E é isso. Sara Pereira, convidada desta noite das Madragoas, e convém, quando a conversa é boa é assim, nós vamos como falando, mas convém falarmos também das atividades que o Museu do Fado está a promover no âmbito deste aniversário, destes 20 anos. Sara, conte-nos tudo. Estamos a promover várias atividades. Nós lançámos dois discos da nossa editora. O museu criou uma editora há 2 anos, uma editora discográfica para, no fundo, dar resposta e poder ajudar aqueles artistas que têm mais dificuldades em chegar às editoras, às grandes editoras, dar-lhes este cartão de visita, dar-lhes condições de se apresentarem dentro e fora de portas com um cartão de visita feito com todo o carinho. E temos o privilégio de ter lançado agora há dias, dois discos lindíssimos. O primeiro, do Francisco Salvação Barreto, chama-se Horas da Vida, um disco de fado tradicional de um artista que, não tendo ainda gravado qualquer disco antes deste, é já um artista com uma grande maturidade. É um artista que está há muitos anos nas casas de fado, que é... E ele esteve neste programa, precisamente, a semana passada, e uma das coisas com a qual eu fiquei impressionado na entrevista com o Francisco é a forma como ele está dentro da própria história do fado. Por isso, certamente, se sente também muito confortável com a chancela do Museu do Fado, porque ele fala com à vontade das suas referências e é uma coisa que também me impressionou muito na entrevista, na conversa que tivemos. O Camané escreve uma coisa muito bonita no texto de apresentação do disco, diz: sendo um primeiro disco, não é o disco de um principiante. E de facto está longe disso. O Francisco tem muitos anos de escola nas casas de fado, de contacto com outros artistas, conhece muito bem o repertório de fado tradicional, sabe muito bem o que quer, para onde caminhar, e para nós foi um orgulho poder apresentar o disco dele na nossa label. Depois apresentámos também outro disco que nos enche de orgulho, o disco do Gaspar, um jovem guitarrista de 15 anos, bisneto da Celeste Rodrigues, que fez no passado sábado, dia 24, um concerto fantástico no Centro Cultural de Belém, no quadro do ciclo A Fado no Cais, no pequeno auditório, e que tem um disco lindíssimo, um disco onde passeia pelo repertório da guitarra. Com apenas 15 anos. Com apenas 15 anos, é o mais jovem guitarrista a gravar um disco e a apresentar-se em nome próprio num concerto. E tem um disco valente, ele interpreta Carlos Paredes, Artur Paredes, passa pelo repertório tradicional da guitarra, as guitarradas de José Nunes, Jaime Santos, por aí fora, e compõe. Tem um tema intitulado Lisboetas, lindíssimo, composto por ele e pelo irmão. Depois, ainda no quadro destas comemorações, temos também uma exposição temporária sobre a Maria Teresa de Noronha, porque assinalamos este ano o seu centenário, e a Maria Teresa de Noronha é uma figura incontornável da história do fado, um dos grandes pilares da história do fado, que nunca saiu do repertório tradicional do fado, dos fados estróficos, mas ainda assim inovou criando um estilo inconfundível, e estilando, não é? Como se diz, e é uma expressão que também vos é familiar, de certeza, estilando dentro da melodia base, e que tem um repertório lindíssimo. E depois temos ainda um videomapping desenvolvido em parceria com o Cubo e que nos conta um bocadinho da história do fado de uma forma muito resumida em 11, 12 minutos. Para este videomapping contámos com a colaboração da Marisa, do Camané, do José Manuel Neto e do Carlos do Carmo. São eles os intérpretes, são eles que fazem a banda sonora deste filme. Todos estes conteúdos estão depois disponíveis numa instalação imersiva no museu, que vai estar patente aqui até ao final do ano, e que vai ser possível visitar. Mais bons motivos para visitar. Há sempre muitos motivos, mas estes, particularmente no âmbito da comemoração, das comemorações dos 20 anos do Museu do Fado. Falávamos nós de Maria Teresa de Noronha, temos de ouvi-la obrigatoriamente, e vamos começar com Pintadinho. Eu vi outrora o luar à porta de Santa Cruz, E eu vi outrora luar à porta de Santa Cruz. Era o silêncio a rezar Ave Marias de luz. Era o silêncio a rezar na sombra discreta e murmurei que primores. Fiquei na sombra discreta e murmurei que primores. Não és apenas poeta ou a luar, tu és pintor. Não és apenas poeta. Tempo voltei, vi a mesma claridade. Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. E fui eu que então rezei o Padre Nosso de saudade. E fui eu que então rezei o Padre Nosso. Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda tinha uma ilusão. Alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal, desventurada, quem és tu, rosa enjeitada? Depois de pintadinho também esta rosa enjeitada, Maria Teresa de Noronha, exposição aqui no Museu do Fado, que é onde gravamos a emissão de hoje das Madragoas, exposição sobre Maria Teresa de Noronha até... Até ao final do ano. Até ao final do ano, essa exposição, por isso um bom motivo para vir aqui até ao Museu do Fado. Continuamos a caminhar pelo museu e temos visto, Sara havia avisado logo no início da conversa, que de facto este museu também se fazia com muita arte e temos passado aqui por alguns quadros, porque o Fado acaba também por ser um motivo, um assunto dos pintores, das artes plásticas. Queres destacar algum aqui destas duas salas por onde passámos? Passámos pelo Malhoa, passámos por outro quadro de Constantino Fernandes, o Marinheiro, um quadro de 1913, um quadro belíssimo do Museu do Chiado, que se encontra aqui em depósito e que faz esta alusão às origens míticas do fado no mar, não é? Obviamente sabemos que ele não nasceu no mar, mas não deixa de ser curioso porque se trata de um tema muito... Mas às vezes parece, não é? É um tema muito retratado na literatura, nos repertórios de fado, na iconografia, nas artes plásticas. Amália interpreta o fado português de José Régio, que diz exatamente isso, que o fado nasceu num dia em que o vento mal bolia, na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro... E nas nossas artes plásticas, enfim, o fado foi objeto de fascínio para diferentes gerações de artistas, de escolas muito distintas, desde Rafael Bordal Pinheiro, que representa dezenas de fadistas, que põem a guitarra portuguesa nas mãos do seu alter ego, do Zé Povinho, até João Vieira, em pleno século XXI, a parodiar Malhoa, por exemplo, passando por Paulo Arrego, que quando representa o tema do fado, coloca sempre a mulher em primeiro plano, a mulher é que, enfim, impõe o ritmo e está em primeiro plano com o instrumento nas mãos. Obras menos conhecidas do público, como esta de Arnaldo Lorde Almeida, de 1947, que teve obras apreendidas na Exposição Geral de Artes Plásticas em 47, precisamente, uma obra, enfim, que onde percebemos a presença da guitarra ao canto, uma figura de um santo na parede e todas estas figuras de expressão neorrealista que denunciam a pobreza, a miséria, portanto uma obra já com um caráter mais crítico. Temos obras também de Cândido da Costa Pinto, outra figura controversa, que tem uma relação também algo controversa com o fado, porque... Aqui num registro mais abstrato, que não deixa de ser também interessante. Exatamente, um registro quase surrealista, em que a guitarra portuguesa é, no fundo, transformada no corpo da mulher. Ele tem obras em que a guitarra é a arquitetura da cidade, é como se o fado e a guitarra portuguesa fossem a arquitetura e o corpo da própria cidade. Uma cidade que, quanto a ele, está culturalmente muito fechada sobre si própria e o fado, para ele, é algo do qual nos devemos afastar. Ele tem um quadro chamado Antifadismo, um quadro feito em São Paulo. Ele exilou-se em São Paulo e mesmo a partir daí continuou a produzir quadros sobre o fado, sempre com uma visão muito crítica que se enquadra naquelas visões de que falávamos há pouco e que vêm desde a geração de 70 até um pouco, enfim, que percorrem todo o século XX. E já que falávamos em, estamos a falar de imagens e de pinturas, e uma das coisas interessantes também no que diz respeito ao fado são as boas capas que já deram, e algumas delas já estão completamente no imaginário coletivo dos portugueses. É uma das coisas interessantes das capas dos discos. Hoje em dia fala-se muito do aspecto do disco estar ou não fora de moda, não é? O Museu do Fado tem provado que não, aqui também com lançamentos da própria editora do Museu do Fado, e estas capas de facto são imortais. Neste momento estou aqui a olhar para a capa do tal disco do Alfredo Marceneiro, fabuloso Marceneiro, também Um Homem na Cidade de Carlos do Carmo, capas emblemáticas. O busto de Amália Rodrigues, aliás, é um disco, corrija-me se estiver enganado, Sara, que eu acho que nem tem título, ou, pelo menos na capa. Na capa tem só mesmo o busto de Joaquim Valente, e ficou o busto, um disco lindíssimo, dos discos mais bonitos, se é que é possível eleger um de Amália. E temos também ali em cima um disco muito curioso de Camané, muito jovem, ainda menino, e já a cantar e a gravar discos. E também há alguns fadistas que, infelizmente, eu acho que os entendidos do fado e as pessoas atentas ao fado conhecem estes nomes, obviamente, mas injustamente por vezes desconhecidos do grande público. Por exemplo, o grande Filipe Duarte ali, também uma belíssima capa, e António dos Santos, que é um daqueles baladeiros que todos deveríamos conhecer melhor, e que estão aqui também no Museu do Fado, nestas capas belíssimas. Vamos ouvir então Fado Português. Falávamos há bocadinho do Fado Português, o poema de José Régio, e um tema absolutamente obrigatório neste dia em que caminhamos e ficamos a conhecer também melhor o Museu do Fado. Que eu te levo a Eucaristia, ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura. Voreis que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu à proa do outro veleiro, velava outro marinheiro que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Fado português, Amália Rodrigues, e neste momento eu estou a ter a oportunidade de ver aqui também aquilo que é projetado nesse videomapping, e eu, é uma projeção de aproximadamente 12 minutos, eu estou encantado, eu fico por aqui a ver então estas imagens, neste momento Carlos do Carmo, bem, quem ouvimos, se der para ouvir ali, não sei se dá para ouvir em fundo, mas neste momento também a guitarra de José Manuel Neto, figuras do fado, basicamente, e são muitas aquelas que passam nesta projeção. São muitas as que passam na projeção, e a banda sonora vá da projeção, começa com Amália interpretando o fado português de José Régio, passa para o abandono de Camané. Camané gravou o abandono de propósito para este projeto, e com uma interpretação fabulosa, portanto. Depois, porque a projeção tem um caráter, enfim, procurou acompanhar a linha do tempo, temos o 25 de Abril, a seguir Carlos do Carmo com O Homem na Cidade, gravada em 1977, José Manuel Neto com o Fado Lopes, que vai acompanhando o guião desta história até à construção do museu em 1998, um museu que obviamente não foi construído, este edifício já existia, mas é simbólico. Depois, de seguida, temos, enfim, a morte da Amália em 99, sinalizada em silêncio e com sinos, e temos o Camané a interpretar o Seio de um Rio, até, portanto, acompanhando toda esta entrada no século XXI. O final conta com Marisa, cantando Gente da Minha Terra, e com um depoimento gravado de Carlos do Carmo sobre o museu, a história do museu e esta passagem, esta ponte entre o século XIX e o século XXI. E uma das figuras que deu para... uma das figuras desta projeção é claramente de José Manuel Neto, o que também é uma coisa bonita, porque o fado não se fez só das vozes, fez-se também dos guitarristas, e o José Manuel Neto também tem uma história com o Museu do Fado. Tem, também foi, tivemos o privilégio de o ter a abrir a nossa label, portanto abriu com chave de ouro, com um disco de José Manuel Neto, Tons de Lisboa, um disco cuja primeira edição esgotou, já vai na sua segunda edição, e o José Manuel Neto é já um mestre, não é? É para além de acompanhar vozes como o Camané, a Marisa, o Carlos do Carmo, a Namora, tem também um repertório próprio e apresenta-se a solo, temos feito concertos lindíssimos. E tivemos todo o gosto em convidá-lo a estar aqui presente, e é muito curioso porque nas imagens percebemos que ele está a divertir-se a tocar o Fado Lopes, ele está a divertir-se, vemos-lo a sorrir, o que é também muito curioso e muito gratificante. Muitas vezes eu tenho a ideia de que quando eles começam a rir, quando estão a tocar a guitarra, eu sei que não é isso que eles estão a pensar naquele momento, mas eu que sou um absoluto leigo, eu encaro aquilo como, parece fácil, não é? Parece fácil, e de facto não é mesmo nada fácil. Estamos a chegar à reta final destas madrugadas de hoje, ainda vou gravar aqui mais 10, 15 minutos de conversa, se for possível, com a Sara, pode ser? Pode ser. Então pronto, e essa conversa vai ser ouvida amanhã, por hoje não temos mesmo mais tempo, eu acho que uma boa maneira de terminarmos, e já que falávamos nele, uma boa maneira de terminarmos o programa de hoje é precisamente com José Manuel Neto, um tema desse disco, Tons de Lisboa, editado pelo Museu do Fado, chama-se, e também eu acho que pode ter a ver com a tal história do Parece Fácil, é porque eles muitas vezes ali na guitarra fazem muitas fintas. E por isso terminamos assim, com finta. Estão convidados então a aparecer por cá no Museu do Fado e estão convidados também a ouvir a emissão de amanhã das Madragoas, de novo com mais um pouco de conversa com a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira. Museu do Fado que está de parabéns, celebra 20 anos.